falaram dos projetos que tem em curso aqui em Angola. Eu gostaria de saber, falou do projeto de geologia em Minas de Angola. Qual será a grande parceria da CITIC no Plano AGU? É que assim, para esse projeto de geologia para o nosso projeto de geologia em Minas, nesse sentido nós temos parceiro com a Planegel, mas também mais três outras empresas que na verdade são quatro empresas nesse projeto de geologia em Minas. Outras três empresas, eu acho que tem uma empresa em Espanha, uma empresa brasileira e mais uma empresa, não me lembro a nacionalidade. Sim. Gostaria de saber o que é a CITIC. Qual é o papel da CITIC? Qual é o papel da CITIC nesse projeto? A CITIC, a responsabilidade da CITIC é para ter 25% dos terrenos indicados por Planegel para fazer investigações geológicas nessa área. Ok, uma pergunta. Mas falaram só de empresas estrangeiras, não é? Sim, sim. Mas tem angolana, não? Não me lembro bem, mas também a CITIC vai construir estruturas para Instituto de Pesquisa Geologia. Ah, para quando? Desculpa, já. Acho que três institutos. Para não, para quando? Quando? Qual é? Está aí? Ah, ok. Sim, sim. Ok. Sim, sim. Só ficar atento. Okay. Mais uma pergunta. Mais uma vaga. Tens uma questão? É bem simples. Ok. Eu queria perceber qual é a visão da CITIC em relação aos estágios com estudantes universitários das universidades de Angola. Completamente. 尽管联系我, 我们现在非常希望招一批有实力, 有学问, 然后有愿望, 能够加入中信建设的安吉, 或者说外籍员工。 Nós, na verdade, nós gostaríamos de recrutar não só como estágio, mas também como empregados para a nossa empresa, os alunos universitários. É que quando você está na universidade, pode fazer um estágio no nosso centro ou na nossa empresa, e quando você concluir ou se formar pela universidade, pode entrar na nossa empresa. Nós estamos abertos para todos alunos angolanos. Sim, sim. Vocês são nossos interessados. Sim. Obrigado. Okay. Ali atrás. Elga? Ah, ok. Ué, você chegou. Primeiramente, gostaria de agradecer pela apresentação e, acima de tudo, também elogiar a CITIC face à dinâmica daquilo que tem sido o projeto que vão conceber aqui no território angolano. Um desses é o Quilamba, que agora serve como um assunto de machete até a nível internacional e que o próprio Estado angolano tem usado também como uma forma de aparecimento, temos visto. E agora, mas em relação à cidade do Quilamba, outros projetos, sabe-se muito bem a CITIC está a conceber, e está a conceber com, já, porque vem de um país desenvolvido que é a China. Mas eu gostaria de saber qual é o convênio também, ou se a CITIC criou um convênio da preservação desses projetos, porque muitas vezes o projeto pode ser bom, a cidade é boa, mas agora quando a CITIC entregar ao governo, embora que é a responsável do governo, mas talvez não seria. Será que a CITIC criou um projeto de preservação desses tais projetos, como o Quilamba, bem como outros em outras cidades? E outra questão é sobre nação social. A parceria que a CITIC tem feito, isso é muito bom, mas não tocou muito do lado da saúde. Um projeto ligado ao lado da saúde. Então, gostaria de saber se a CITIC não está pensando também nesse lado. A primeira pergunta é sobre a preservação dos projetos habitacionais que a CITIC 他有两个问题，第一个呢就是跟建筑工程有关，就是我们 KK 就是 KK 项目就是后期的运营和维护是怎么做的。第二个呢第二个问题呢是说我们这个社会公益，他看我们有很多社会公益项目，但是呢他没有看到有一个项目是跟那个卫生健康方面有关的。嗯嗯， 是嗯 OK 好，非常感谢你的提问。先回答你的第一个问题，你问我们 KK 一期的这个运营维护，其实我刚才在那个问题当回答的时候已经有提到过一些，就是我们本身在2012年的10月份移交给安哥拉政府之后呢，这个城就其实在某种意义上已经就是已经完全移交了，没有归属于我们了。但是我们仍然做着 KK 一期的这些运营维护的售后工作，比如说我刚才提到的，您只要这个房子里有任何的一点问题，只需要打一个电话，就可以由我们的工作人员上门为您解决。我们就是通过这样的一种很小的这种关爱，希望去传递出来的是，我让你们对中国对中信建设工程质量的一种信任，就是就靠这种我为你服，而且我们为此专门成立了售后办公室、售后服务办公室，专门来做 KK 一期的运营和服务后期的服务。 Assim, primeiro sobre sua pergunta sobre a preservação do projeto do Quilamba. Assim, depois da nossa entrega, que é feita no 2012, nós, como eu já falei, nós temos um serviço pós-venda gratuito para todos os moradores lá do Quilamba. Se tiver algum problema em casa, basta uma ligação para o nosso gabinete e o nosso pessoal, o nosso técnico já vai chegar em casa acertar as perguntas. Então, nesse sentido, a CIDIC, na verdade, criou de propósito o gabinete de serviço pós-venda só para manutenções que vai acontecer lá no Quilamba. E nós gostaríamos de aumentar suas confianças para empresas chinesas, especialmente na área de construção civil, porque nós não só construímos projetos, mas também fazemos manutenções e preservações. Em relação a isso que disse, em termos de suporte, em serviços, qualquer questão relativamente aos apartamentos em Quilamba, mas isso tem uma duração de 2 anos, que eu saiba. Uhum. Os próximos 2 anos, de quem será essa responsabilidade? Quem será? Sim. Porque não falou do tempo. Eu sei que são 2 anos, eu não sei quem é mais tempo. Assim que nós concluímos esta obra, nós já temos esse serviço ao suporte de pós-venda. Sim, mas quanto tempo? Quanto tempo? A long time. Quanto tempo? Yeah. Quanto tempo? 2 anos? Sim, disseram que são só 2 anos. Esse suporte, esse serviço gratuito são Sim. de quanto tempo? Vai durar tanto tempo? Só o fogo já, 2 anos. Yeah. 对啊，从2012年这个结束以后到现在一直在做，而且只要我们 会结束， 继续是吧？就未来是吧？未来还要再多长时间再做？我这样跟你们讲吧，就是我们现在的营地在 KK 里面，只要我们中信建设在安嘎一天，我们所做的工程会继续为大家维保下去。 他们的问题就是说，你们走了以后。 怎么办是吗？ 你们是交给谁？这个人物是谁？ 因为其实现在我们是在跟安哥拉那个就是 KK 市这边有专门成立他们的物业公司，我们是在跟他们做一个交接。但是安哥拉物业体系这块其实说实话不是非常的完善，就因为它正在不是非常的完善运营当中，我们在做前期的一个过渡。如果说我们走了以后，这个他这边市政府的物业公司成立了，就全部由他们来实行售后和维保。嗯， 不过还有个人说了，他听说这个 plan 就有2年，所以2年以后咱们怎么办？ 哪个班？ 那个这个 售后班，售后服务。 对， 这个不是2年啊，这是已经 说是2年，所以 是已经开始了2年了，还要继续。 É que esses 2 anos, quer dizer, já começamos 2 anos, não quer dizer nós vamos terminar nesses 2 anos. Como a Mônica já falou, é assim, nessa parte, na verdade, esse serviço de manutenção ou serviço de preservação, que tem, na verdade tem a ver com a administração do Quilamba. E a administração administração já está tentando construir uma empresa de manutenção ou empresa de serviço de suporte aos moradores, só que agora ainda não foi feito. Por isso, nessa altura, nós somos a CITIC que agora estão fazendo esse trabalho. Mas nós acreditamos que assim que a CITIC fica aqui, nós vamos sempre fazer esse suporte para moradores do Quilamba. 医疗卫生这块的事业还没有开展来，我们把这件事情做成了以后，您刚才的建议可以作为我们下一步的一个探索。 É que assim, na verdade, o nosso departamento foi recém-criado, acho que no dia 6 de janeiro, a CITIC acabamos de criar um departamento novo, que é o nosso departamento de ação social. Por isso, a Mônica, eu e Tavares, nós somos muito jovens, muito novos nesta área. A CITIC começou com muitos projetos de ação social antes, como na área de desporto, na área de educação e agora na área de formação profissional, mas nós vamos tomar sua sugestão, que nós podemos entrar nessa área de saúde. Sim. Queria fundamentalmente agradecer a CITIC como angolano. Sinto-me satisfeito com essa forma de cooperação com Angola. E vejo que isso acaba sendo também um convite para aprendermos mandarim. Então, queria saber de vocês se têm meios para ensinar quem quer aprender mandarim. Assim como nós vamos construir um instituto Confúcio lá na Universidade Agostinho Neto, você poderia inscrever nos cursos que nós vamos oferecer no Instituto Confúcio. Sim. 今年的五月，我们国家领导人总理李克强先生他会来出访安哥拉。在出访安哥拉的期间呢，就会为我们的孔子学院揭牌。这件事情到时候安哥拉的政府和人民都会广为传唱。那时候你可以来咱们内蒂大学报名参加孔子学院的这个中文班。如果说你学得好的话，我们会给你中心建设负责给你提供奖学金，送你回中国。 Em maio, no início do maio desse ano, o nosso primeiro-ministro da China vai visitar aqui em Angola e também vai participar da inauguração do nosso Instituto Confúcio. Naquela altura, todo o povo, todos nós vamos saber que lá na Universidade Agostinho Neto vai ter um Instituto Confúcio que oferece cursos da língua portuguesa, língua chinesa e cultura chinesa para todos os angolanos. Então, você pode se inscrever no Instituto, e se você conseguiu uma boa nota na avaliação, nós vamos oferecer uma bolsa de estudo, mandar você para a China fazer mais estudar mais sobre mandarim. Acho que vamos precisar terminar agora. Devemos agradecer a Mônica, a sua equipe, para a apresentação realmente interessante. Nós sabemos que a China fez uma grande contribuição para a reconstrução do Angola no fim da guerra, e eu acho que foi o primeiro país que entrou numa colaboração com o governo angolano para reconstruir o país depois da guerra. E eu acho que a interesse do alargar a sua programa de social. Eu acho que o apelo dos colegas aqui é olhar para parcerias com a sociedade civil angolana, não só o Estado, mas no fim acho que devemos agradecer aos senhores para ser presente conosco e vamos convidar os senhores mais vezes hein, para assistir a palestra, a debate na sexta-feira no dia da vida. Obrigado.